Confesso, não tenho honestidade, honradez do delegado que vive do acerto do excluído. 33 forjado, ele gabaritou no concurso pra desfilar no matadouro. De Porsche Panamera com envelopamento cromado ouro. Não tenho a ética do doutor que fez medicina pra desligar oxigênio, deixa baleado sem anestesia. Sou fracasso, não virei juiz de execução penal que põe parente almoçando no chão na visita semanal. Zero em dramaturgia pra TV brasileira. Não sei escrever a novela que inferioriza a mulher negra. Fiquei com falta nas aulas de boas maneiras pra dopar com Vale o Ribotril, provocar suicídio de presa. Não tenho ódio de classe pra digitar, se fudeu. Foi roubar corrente, ainda bem que morreu. Longe de ser cidadão de bem, não pus a touca ninja que faz o Brasil liderar com fogo o ranking da chacina. Não fiz fake news, não impulsionei nome em rede social, fraudando TSE pra vencer corrida eleitoral. Admito burguês, não sou um de vocês. Não tenho vocação pra viciar criança, alicia pra prostituição. No máximo posso invadir a cobertura do banqueiro. Queima o rosto com isqueiro, se escondeu o dinheiro. Não quero a obra em vários países, sou só o kamikaze que cansou de osso encontrado por farejador de cadáver. Não tenho aula de boas maneiras, educação refinada pra monetizar miséria e escravidão. Ossada, no aplaudo genocídio, esquartejamento no xadrez. Aí burguês, arrombado, não sou um de vocês. Não tenho aula de boas maneiras, educação refinada pra monetizar miséria e escravidão. Ossada, no aplaudo genocídio, esquartejamento no xadrez. Aí burguês, arrombado, não sou um de vocês. Sou uma influência, não me alio, PM cuzão que chuta a moto pra derrubar fugitivo no chão. Incompetente, não sei usar a miséria do excluído pra enriquecer, vender blindagem, colete balístico sem etiqueta, não inventei o crime perfeito, catar bilhões e pôr na fatura do menino negro. Até na quebrada, estereótipo de delinquente, adolescente, carente, afrodescendente. Não criei ideologia racista da alta sociedade, pilar do bullying presente na escola, em todas as classes. Se tivesse roubado vaga Universidade Federal, formularia mais perfeita pena capital, que é mais letal que a da China. Arábia Saudita aí é vendida como mero confronto com a polícia. Sem criatividade não faço data comemorativa que gera fuga e massa. Não me no Serasa com dívida, não sei injetar fome, desejo de consumo e converter inocente em dono de boca de fumo. Kid Brown mostra pros secretários de segurança que o crime manda na rua, no estado, na tranca. Sou só um bandido contra educação deformadora pra que os meus não rachem vitrine da Cartier na voadora. Um mau elemento que comete o crime hediondo de incentivar a leitura em barracos, celas e ônibus. Não tenho aula de boas maneiras, educação refinada pra monetizar miséria e escravidão. Ossada, no aplaudo genocídio, esquartejamento no xadrez. Aí burguês, arrombado, não sou um de vocês. Não tenho aula de boas maneiras, educação refinada pra monetizar miséria e escravidão. Ossada, no aplaudo genocídio, esquartejamento no xadrez. Aí burguês, arrombado, não sou um de vocês. Eu não sou íntegro como elite do Brasil, não fecho no azul explorando o trabalho infantil. Não tenho know-how pra gerar pessoas traficadas, nem doutorado pra produzir encarceramento em massa. Jamais teria tecnologia, conhecimento pra criar banco e metralhadora, central de monitoramento. Nem consigo fabricar moto Disney elétrica, proibida pras crianças da favela. Não sou gênio que nos dá o maior comércio de cocaína, mesmo sem a folha de coca florescer no nosso clima. Meu intelecto é inferior ao do boy pacifista que busca paz velando 175 por dia. Não fiz EA pra rasgar a Constituição Federal e condenar milhões a programas de assistência social. Quem dera ter a decência da playboyzada que traz jovem do interior pra manter em casa escravizada. Ou ter o sucesso do cantor global fabricado que fode engenho induzindo consumo de álcool. Assuma inaptidão pra ser rico, ser de direita, não convida estrangeiro pra comer mulher brasileira. Num capuz quilombola ligado no mesmo patamar, citando arrobas dizendo que o negro não serve pra procriar, só analfabeto pra seguir sua cartilha burguês. Com certeza não nasci pra ser um de vocês. Não tenho aula de boas maneiras, educação refinada pra monetizar miséria e escravidão. Ossada, no aplaudo genocídio,